condão. Fazer o meu desejo neste mundo de ilusão. Quem me dera ter uma varinha de condão. Fazer o meu desejo neste mundo de ilusão. Fazer o meu desejo neste mundo de ilusão. Quem me dera ter uma varinha de condão. Fazer o meu desejo neste mundo de ilusão.